4119. Oceaner 6314, seu plano para a Petrolina chegou, copia? Oceaner 6314, copia, por favor. Autorizado Petrolina nível 340 via Zulu 20. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle e opera em 199 decimal 35, assino 5510, cotejo. Oceaner 6319, autorizado Petrolina nível 340, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Flock, interceptada na Zulu 20. Correto, quando o produção e pushback acionamento, confirma o gate? Sim. Sim. Obrigado. Vai ingressar na pista e retornar, é isso? Ok, está autorizado ingresso e retorno, reporte pista livre. Já está chamando ali frequência. 227, controle. Prossega. Só para confirmar o tipo do equipamento, é um Fokker 100? Sei, é. Sei, é um Fokker 100. 7, grato. Chama agora o centro Recife, 1251, no secundário 3325, bom voo. 251, obrigado. O Gol 207 estabilizado, completa com a torre 118.6, bom pouso. 8.000, obrigado, até a decolagem, 207. O 2231 no 2000, ajuste no 0 no 4, autorizado final S X-Ray. 2014, vem para estabilizar. Torre Salvador, boa tarde, Gol 807. Boa tarde, Gol no 807, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento no 40 graus, 1-0 nós, ajuste no 0 no 4. Estimativa autorizado pouso, 1-0, 807, passo externo agora. Center. Oceaner 6321, chama agora o centro 1288, secundário 260. Centro 1288, 260, 6321. Boa tarde. Boa. Olha o passarinho 223, hoje avisou a pista do lock, quase do prático. Torre agora, 118.6, bom pouso. Abraço, bom trabalho. 5, está autorizado 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4, livre LS, reforço habilitado. Confirma. 9.000, ajuste 1.0 no 4, está autorizado a final do procedimento LS X-Ray. 1925 para 2.000, 1.0 no 4, está autorizado X-Ray, 1.9.5. 1.09, ajuste 1.0 no 4. Positivo, guarda, está livre. Gol no 807, no solo ao 04, ao livrar à direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, 219. Passaria do 2231, no pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 2231. Na alfa, transfere Juliette para o 1-1. Juliette para o 1-1. Uno é mais fica. 1-1. Boa tarde, 1075, até a identificação, desce ao nível 050, chega na Mari. Mari 070, acionou, 500 AM Sport, jogou 1075. Trip 5627, controle? Você escuta, Trip 5627. O 5627 poderia fazer um teste para o nosso controle aqui e ver se o senhor recebe o NDB de Alagoinhas? Um momento, por gentileza. No seu solo ao 07, livrando 1219. 1219. Passaria do 2231, livrou 1. Passaria do, boa tarde, prossegue de Alfa Juliette para área remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 2231. Recebe, tem o SDB Alagoas, inclusive com o auditivo. Sente, grato. 41110, Francisco 10, estacionamento, posição 3. Autorizado, tá mudado. Trip 5627, chama o centro Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 14527, muito obrigado. Bom voo no 399. Último solo. Boa tarde, senhorita, o voo no 399, a gente está aguardando. Para Congonha? Nós já temos o plano, o senhor copia, mas a subida prevista é da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge? Copia. Confirmo, da El Leda Bridge. Está pronto, está pronto, como você deseja. Autorizado, São Paulo, nível 360, via Pesulo 16, após segue a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. O controle Salvador opera em 19935, aciona 5525, cotejo. Autorizado, 0, estamos do Lono 6, direto. Decolando da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 1935, controle 5525. Correto, gol quando pronto, toma em posicionamento, confirma o gate. Estamos no 07, camarada, para o posicionamento. Salvador, boa tarde, gol na 925. Bora 925, boa, complete aproximação, vai autorização de pouso, número 1, vento 130 graus 08 nós, ajuste 1014, confirmando pista já livre, tem autorizado pouso. O ajuste 1014, tem livre pouso 990, está com o trem baixado travado. Boa 925. Positivo. Para o táxi, 4110, 114 a bordo, 3 horas e 24, até na galera. Prossegue via Índia e Alfa, com espera Sama Torre, 1186, ajustado no 014. Segue Índia e Alfa, com espera 36, boa. Zano 080, gol 1075. 5-2000, ajuste no 0-4, livre LS. 0-4, 2000, reportará ILS. 1075. posicionamento, posição 05, Oxalé, 61, 314. 314 no 05 está autorizado, sanitário. Voltará. Salve, Salvador, boa tarde, WebJet 5729. WebJet 5729, boa tarde, para Confins, está autorizado nível 340 via. Upper Zulu 16, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Brite. Controle opera em 199 decimal 35, aciona 5521 no cotejo. Correto, quando pronto, e posicionamento, confirmo o gate. Chamará para 22. Copiado. Paulo, boa tarde, Coronel Norte, lembrando a pista. Livrou, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Coronel Norte. DC-488, aciona a indicação, desce ao nível 050. 050, 5428. Roger, Uniforme Quebec Fox, Squawk High, and descend 4,000 feet. KNH-1014, are you able to maintain high speed on descent? KNH-1014. Azul 4110, decola aos 17, controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado. Cara. Romeo Golf, say your indicated speed. 210, Roger. A 3 no 4 dará passagem ao Boeing da Gol, que vai prosseguir via Juliette para o 06, e após o mesmo, se eu prossegue então via Pátio, Inga e Alfa, ponto espera torre 186, estado no 014. Obrigado, boa tarde, 26. Após o Boeing da Gol, o Gol no 925, Juliette para o 06. O 1925 solicita dar passagem primeiro para o Oceanair, que vai ficar meio apertado para a gente passar. Copiado. 6314 então prossegue para o táxi até o ponto de espera e lá chama a torre em 1986. Dor, boa tarde, Gol 0075, está estabilizado o ILS da 10 Portará para a embaixada checando. Bono 075, complete aproximação, número 1 para pouso, vento 130 graus 08 nós, ajuste 10 no 4. Gente, livre pouso, Bono 075. Bono 0, 360, você é da El. Da El. Confirme de cada. 8 está com 2, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3.0 no 4, 4. Uma nova posição, confirme. Não, não, negativo, a gente já está avisando o balizador. É que o primeiro gate parecia estar em obras, não foi impressão, obrigado. Tem que ter autorizado o pouso pista no 0, 140 graus 08, nós cheque trem. Baixado e checado, livre pouso, gol no 075. Corredor acesso. O controle Salvador opera em 1935, aciona 0125, cotejo. Acionamento táxi da Colase agora com a torre 186, Colase aciona 014. Alfa Vida Juliette. Utilizado no meu país, corredor a céu, controle opera em 119, decimal 35, aciona 0151 no transponder, cotejo. Oxenar 6314, autorizado a linhar e manter a pista no zero. Planejamento correto, assinamento táxi da Colase, chame a torre 186, estado 0014. 509. Alfabeto Juliette, autorizado acionamento, reporte para o táxi. No 075, no solo aos 22, a livrar direito, no 21, no décimo 9. Direita, chama solo 219, igual ao 075. Oxenero 63, no 4, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 grau 089. Da Brite. Controle opera em 119, decimal 35, aciona 5530, cotejo. Bono 075, Libró. Prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 075. Juliette está autorizado. Avião 360, por 10, decolando a BR, posto, pega o deve. Controle, será o seguinte, no caso, 530. 5 and standby for the final on runway 17. Eu Delta Eco Bridge. E o gate que encontra-se? No 01. Quando pronto, me some para o posicionamento no 01, no gol no 077. Alô, outbound. Do you know the position? Alright, yes, absolutely. Roger, fly to around bound and 1,000 feet, condition 04. Fly outbound, you have to what, hello? 2,000, condition 1014. You have to 2,000 feet on around bound, heading to Honeywell. And reduce your speed to 180 knots. Trip 5488 autorizado, final LS, desce para 2000, reporte estabilizado. Final LS 2000, reporte estabilizado. Romeu fica bravo, controle, prossiga. Gente, reporte falou da barra, o Romeu fica bravo. Salvador, boa noite, o sinal é 6314. 6314, contato radar, sobre o 340, a saída é a Momo Flock. Gente, no perfil, velocidade gráfica. Direita, saída da Eolê da Bridge. Controle e opera em 119 decimal 35. Aciona 5523, cotejo. Reduce your speed now 200. Reducing 200, finalmente da costa. O 6314, o vetor radar para separação de tráfego pro 010. Pro 010 até cruzar o nível 070. Após já assume Momo. Correto. Quando pronto, também push e acionamento no 10. Solo RG 5729, com 2 para o objeto 5729. Coordene com a equipe de solo após a finalização do parqueamento do Boeing da Gol que está prosseguindo para o 01. Tem livre pushback acionamento no 02, me chamando para o táxi. 7 após o parqueamento do Gol 01, se abre seu push. Sete Mike Fox X-Ray, teste ao 050, chega da Mari. Mari 050. O uniforme Quebec Fox now descend 2000 feet. Clear final LS X-Ray runway 10, report established. A curva é esquerda. Saída Momo, Cogbu, após direto barreiras. O controle Salvador opera em 119 decimal 35. Aciona no transponder 5533, cotejo. Quando pronto, chame para o pushback acionamento. Está na área remota, confirme. Copia. Iniciar a decolagem. Vento 160 graus, 10 nós, 1014.